Horas. Ela aspira, põe a roupa a secar, lava a louça, rega as plantas. Cláudia Duarte é uma fada do lar e, música a música, deixa tudo em pratos limpos. Casa Cláudia, sexta e sábado, uma da manhã. Esta é uma casa séria. Passado. Presente. Radar, o futuro agora. Olá, boa noite, aqui estamos. Viriato 25, mais uma dupla hora, neste caso aqui nas noites de quarta e quinta-feiras. Se não é já, é quase full moon. Excelente presságio para o regresso a Rentrée em setembro. Viriato 25, boa noite. A nova Toca do Lobo no radar, pontinha da antena 97.8 MHz, para ouvir também online, www.radarlisboa.fm. Viriato 25, às música. Yeah. oficiais de Viriados 25, convosco até à 1 da manhã, pontinha da Antena Radar, em pleno verão 2009, recuperando os White Stripes. O álbum Icky Thump. Respectable sight. When pushed and pulled in pressure, you still don't want to hide. But it's for someone else's benefit, not for what you want to do. Until I realize that you've realized, I'm going to say these words to you. Yeah, you don't know what love is. You do as you're told. Just as a child, a kid might act, but you're far too old. You're not hopeless or helpless, and I hate to sound cold. But you don't know what love is. You just do as you're told. If you never criticize, you just keep on repeating all those empty I love you. Until you see you deserve better, I'm gonna lay right into you. Yeah, you don't know what love is. You just do as you're told. Just as a child, a kid might act, but you're far too old. You're not hopeless or helpless. Don't know what love is. No, you don't know what love is. No, you don't know what love is. You just do as you're told. De Viriado 25, a recuperação para os White Stripes, o título tema do álbum You Don't Know What Love Is, e ainda 300 Miles Per Hour Torrential Outpour Blues. A propósito de blues, às 23h45, mais uma das nossas habituais colheres de tratamento, a colher de blues, esta semana com Joe Bonamassa. Sitting in my easy chair. Well, there's three people in the mirror, and I'm wondering which one of them I should choose. Well, I can't keep from laughing, spitting out these 300 miles per hour alcohol blues. I'm breaking my teeth off, trying to bite my lip. There's all kinds. That color which never fails to turn me blue. So I just swallow it and hold on to it and use it to scare the hell out of you. Iniciais de Viriato 25 para os White Stripes. Vamos regressar a 2009 e a material bem mais recente, no caso o Voxtrot, The Dream Lives of Ordinary People.

There are no more hummingbirds like there used to be. They're fat and slow and careless now. They've turned blue and mean. And the parrots sound like monkeys screaming from the trees. As the decent people fumble for their keys, they used to spend a night in town, down by the city hall. And the waterworks of Irish Beach, just below the falls. We'd walk down to the Park Hotel, past the Baptist Veterans Mall. Back then a man in uniform anything at all. I'll pray for you, pray for me, sing it like a song. Life is short, but by the grace of God, the night is long. Duas para Joe Henry nas iniciais soltas de Viriado 25. É a noite, quarta para quinta, a pontinha da antena radar até a uma da manhã. Bellwether faz parte do álbum novo, Blood from Stars. Este Civilian é do álbum anterior e foi em jeito de recordação. Quase, quase em cima de tirolinhas com a Ana Cristina Ferrão, 23h30. Wilco, you never know. Come on, children, you're acting like children. Every generation thinks it's the end of the world. Skip it fast. Every generation thinks it's the last. Thinks it's the end of the world. It's a dream down a well. It's a long, heavy hell. I don't care anymore. I don't care. Your age, back to back meadows and pearls. While all your sword swallowers pull yourselves together, every generation thinks it's the worst, thinks it's the end of the world. Oh, Tiralinhas, uma tatuagem à tinta da China, na Radar FM. Há muitos anos, viveu na Pérsia um grão-vizir, nome dado naquela época aos chefes dos governos. O grão-vizir gostava imenso de ler. Sempre que tinha de viajar, ele levava consigo 400 camelos, carregados de livros e treinados para caminhar em ordem alfabética. O primeiro camelo chamava-se Aba, o segundo, Baal, e assim por diante até ao último, que atendia pelo nome de Zuzá. Era uma verdadeira biblioteca sobre patas. Quando lhe apetecia ler um livro, o grão-vizir mandava parar a caravana e ia de camelo em camelo, não descansando antes de encontrar o título certo. Um dia, a caravana perdeu-se no deserto. Os 400 camelos caminhavam em fila, uns atrás dos outros, como um carreirinho de formigas. À frente da cáfila, que é como se chama uma fila de camelos, seguiam o grão-vizir e os seus ministros. Subitamente, o céu escureceu e um vento áspero começou a soprar de leste cada vez mais forte. As dunas moviam-se como se estivessem vivas. O vento, carregado de areia, magoava a pele. O grão-vizir mandou que os camelos se juntassem todos, formando um círculo. Mas era demasiado tarde. O uivo do vento abafava as ordens. A areia entrava pela roupa, enfiava-se pelos cabelos e as pessoas tinham de tapar os olhos para não ficarem cegas. Aquilo durou a tarde inteira. Veio a noite e quando o sol nasceu, o grão-vizir olhou em redor e não foi capaz de descobrir um único dos 400 camelos. Pensou, com horror, que talvez eles tivessem ficado enterrados na areia. Não conseguia imaginar a vida dali para a frente sem um só livro para ler. Regressou muito triste ao seu palácio. Quem lhe contaria agora histórias? Os camelos, porém, não tinham morrido. Presos uns aos outros por cordas e conduzidos por um jovem pastor, haviam sido arrastados pela tempestade de areia até uma região remota do deserto. Durante muito tempo, caminharam sem rumo, aos círculos, tentando encontrar uma referência qualquer, um sinal que os voltasse a colocar no caminho certo. Por toda a parte era só areia, areia e o ar seco e quente. À noite, as estrelas quase se podiam tocar com os dedos. Publicações Dom Quixote apresenta Estranhões e Bizarrocos. Histórias para adormecer anjos. José Eduardo Agualusa escreveu, Henrique Caiate ilustrou. É mais uma noite de radar, também mais uma noite de quarta para quinta com Viriato 25 até à 1 da manhã. Para trás ficou mais um Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão. Recuperamos aqui duas recentes inscrições nos nossos New Cuts. Primeiro, The Duckworth Lewis Method. Age of Revolution. Depois, The Panics. We'll be right back. 25 de duas recentes inscrições do passado mês de agosto nos New Cuts, The Duckworth Lewis Method, The Age of Revolution, tal como The Panics, com este Get Us Home. I wonder what it means. os Panex, também recuperação para um recente New Cut da edição ou das edições de Viriado 25. Os suecos Marionettes, de regresso a Portugal, datas Santiago Alquimista na fase inicial do tour e também no número 7, a maior que deu no Porto. Aqui fica o título de Marionettes. Com mais uma colher de blues, dedicatória esta semana para o álbum The Ballad of John Henry, Joe Bonamassa.

come through. Circumstances on the breaking back. Try to sit down is a therapy. Viriato 25 ao ar, complementar de passagem de quarta para quinta-feira até à uma da manhã. Há Boomerang à meia hora certa, depois já na fase de despedida, na ponta da língua. Viriato 25, a nova toca do Globo, pontinha da antena radar 97.8 MHz, rádio difusão. Para ouvir também online em www.radarlisboa.fm. Grande parte, se não quase toda ou toda a informação sobre radar em blogradar.blogspot.com. Marian Faithful há pouco com Salvation a inaugurar esta segunda hora. Change of Heart para El Perro del Mar. Never stop. And sometimes I lose track of my heart. But this could never go. Faithful a inaugurar a hora complementar de Viriato 25 até 1 da manhã convosco na pontinha da antena de radar. Entretanto, também El Perro del Mar, Change of Heart, de imediato, outra inscrição nos Fresh Cuts com dois títulos para os Soul Savers. os Soul Savers também em inscrição nos nossos New Cuts. Por aí, Sunrise, velho original de Mark Lanegan, originalmente publicado no álbum Whiskey for the Holy Ghost. Os Soul Savers com Bonnie Prince Billy. Depois ainda um outro título para completar a inscrição nos New Cuts, chama-se Unbalanced Pieces. Vidro azul. Notas frágeis. Sons de alma. Viagens neste e noutro tempo. Um programa de Ricardo Mariano. De domingo para segunda. Meia-noite. Vidro azul também ocupar a noite de radar. Logo após o término deste Viriado 25, entre uma e os três. Soul Savers. Red, clouds are gray, and copper moon. One day I'll tell you, threats of veil, snow blind at first, but furl the sails. For heaven's blue and dark, uncertain water. Yeah.

epidemic and where to begin. terceira noite consecutiva entrega Pennsylvania, álbum de 1998 para os Per Ubu. Desconfiamos que vai durar mais uma noite, pelo menos este álbum, e o tópico de Boomerang terá de mudar apenas na última noite desta semana. Change something in the air, taste of strange. 1998, recuperado por aqui no Boomerang para o Superbo Pennsylvania. Regressaremos ele amanhã para encerrar estas leads. The revolution will not be amplified. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. Um baluarte da resistência. Escassos 15 minutos para o final da dupla hora, 2, quarta para quinta, na pontinha da antena Radar 97.8 MHz. Também para ouvir online em radarlisboa.fm, precedido dos tais 3 Super Ws. Para trás, o Boomerang com Perbu, álbum Pennsylvania. Voltaremos ainda amanhã pela última noite. Novidades do lado dos Air Love 2. Não. E um single, por enquanto. Sing, sang. Sang. Vamos tentar recuperar este Sing, Sang, Sang numa versão mais inteira. Vamos ver. Os Air de regresso, o álbum para breve, Love 2. Thank you. perto do final, falta ainda para completar a edição dupla hora de hoje na ponta da língua em feriado 25. Sing, Sang, Sang, os Air para o novo álbum a publicar em outubro de genérico Love To Block Party. Block Party, dizíamos. Ares. Nam tadeko taka janako kopa taketa kopa taketa tadden kata janako tadden karta kata den tanga tadden tanga tadden na tanga kata tadden na tanga tadden nam tadeko taka janako kopa taketa kopa taketa tadden kata janako tadden den na ponta da língua. Yeah. mañana. Cities passing in flames. We had this vision, people shouting. Do you remember if we were doing drugs that time? We lived on the road, we were addicted to. Chamava-se Ponzo, ou pelo menos era o que toda a gente lhe chamava. Cheirava mal. Descobri porquê. O seu negócio era vender estrume aos agricultores. Tinha um caminhão. Ricky tinha sempre 3 ou 4 dólares no bolso. E era um tipo bestial. Dizia sempre, isso mesmo, homem, lá vamos. Lá vamos. Hoje bebemos, amanhã trabalhamos. Lá vamos, homem, bebe um trago. Ver um fazendeiro que tem uma data de estrume. Amanhã voltamos no caminhão e carregamos-lo. Homem, vamos fazer uma data de dinheiro. Não te preocupes com coisa nenhuma. Estamos nisto todos juntos, gritou Ponzo. Precisamos é de um copo. Radar. Uma hora. Com a Zone TV Cabo, pode ouvir a Rádio Radar na sua televisão. Na Powerbox, carregue na tecla amarela do comando. Na Zone Box, aceda à lista de rádios através da barra de programação. Se ainda não tem a Zone Box, ligue 16 990. Passado. Presente. Futuro. Radar. O futuro agora.